A sua rádio, onde você estiver. Uma criança, uma professora, uma caneta e um livro podem mudar o mundo. Malala Yousafzai. Dizem que a mulher é um sexo frágil, mas que mentira absurda. A partir de agora, aqui no 104.5, Mulheres Transamérica. Sei que a força está com ela. Um programa feito pra mulher. Mais homem que homem, ouve. Mulheres Transamérica. Sua sapiência não tem preço. Bom dia, Tríplice Fronteira. Com esse friozinho, gente, para nós que não estamos acostumados, que nem diz o gaúcho, né? Gente, o que, que vocês ficam fazendo excursão, enfiando tudo quanto é roupa e passeando na Serra Gaúcha? Nossa! Nananana. Está no ar, Mulheres Transamérica. O espaço exclusivamente feminino nas ondas do rádio. Neste programa, Mulheres Transamérica traz, como de costume, as melhores especialistas de diversas áreas. E aí, você tem alguma dúvida, alguma sugestão? Participe, querida! Olha lá, relembrando, WhatsApp 8828-2828, facinho, né? Fanpage Transamérica Foz e... telefone bacana, fixo 3028-2828. Deixa eu mandar um abraço especial antes da gente começar para Yáscara Bresolim, que hoje não pode estar com a gente, a nossa paisagista aqui, né? Para variar, Marcinha Maromba, ela está em um evento do qual ela está participando com catequizandos, né? Fazendo um retiro e rezando aqui por nós, como sempre, né, Yáscara? Um grande abraço, que Deus proteja todos nós. Mas, Marcinha Maromba, vamos agradecer também a Samela Araújo pela produção, a nossa querida Luciana e a Marcinha Maromba, né? Que sem ela não sai programa, gente, fica bem dito, né? Hoje ela tá sem peruca porque ela está de toca. Ela tá com frio na cabeleira dela, então ela pôs uma toquinha cor-de-rosa. Tá bom. Estão pedindo foto, né? Não, a Marcinha é exclusiva. Quer que você tem curiosidade, vem aqui ver, uai. Bem assim, simples. E aí, Marcinha, vamos falar de música? Nossa cantora residente, a super talentosa Ivanir Ferreira, tem novidades para vocês. Além de Foz do Iguaçu, agora a região de Cascavel pode contar com os serviços de assessoria musical e música de qualidade para diversos eventos. Ivanir Ferreira e sua equipe de profissionais garantem o melhor para a sua festa e o contato pode ser feito por WhatsApp 45992529932 ou por e-mail ivanircantora@hotmail.com. ivanircantora@hotmail.com. Gente, é uma maravilha, vale a pena, hein? É o show! Então vamos prestigiar os nossos artistas aqui locais, né? E deixamos agora com Ivanir uma introdução de nossa cantora do dia, que é a Marina Lima. Mulheres Transamérica, cantora do dia. Olá, ouvintes do Mulheres Transamérica. Sou Ivanir Ferreira e falo a vocês um pouco sobre mais um grande nome da música nacional. Marina Correia Lima, nascida no Rio de Janeiro em 17 de setembro de 1955. É uma cantora e compositora brasileira de grande sucesso. Marina morou nos Estados Unidos durante a infância e o início da adolescência. Neste período, ganhara um violão de seu pai, como pretexto para sentir menos falta do país natal. Iniciou a carreira em 1977, quando teve uma canção gravada cantada por Gal Costa, Meu Doce Amor. De volta ao Rio de Janeiro, assina um contrato e lança o primeiro LP, Simples Como Fogo, em 1979. Durante a década de 1980 e o início dos anos 90, músicas como Fugaz, A Francesa, Uma Noite e Meia, Charme do Mundo foram ao topo das paradas e fizeram parte de trilhas sonoras de novelas de sucesso. Marina passou por um período difícil após a morte do pai e a separação de sua companheira, mas ainda assim manteve-se na produção de um novo álbum. Atualmente está em turnê do seu mais recente trabalho, No Osso. Então vamos aproveitar os embalos dessa grande artista. Até a próxima! Mulheres Transamérica. Coisa boa, né? Cansei, gente. Já fiz o meu exercício matinal. Não tem como não dançar. a música francesa com Marina. Era a Marcinha aqui fazendo bateria, que diz que é uma delícia, né? Fazer a batera aí, não sei o que, papapá. Ah, o Mauri aqui vendo você, hein? A Mauri Serginho. Essa música foi tema de novela, não me perguntem nome porque eu não sei, mas eu sei que foi tema de novela. E eu acho que é uma música também que não falta em karaokê, né? Até eu já cantei essa música em karaokê, uma delícia! Fala que você não mexeu o teu pezinho aí. Impossível! Com esse frio, que delícia! Então, ouvimos a Marina Francesa, muito boa música. Obrigadão aí pela sua audiência aqui com a gente. Que bonito você ligando e dizendo que tá frio sim, mas dança. Hoje tem muita dançante aqui, ó. As músicas são dançantes, porque a Marina te faz você rebolar. Top Model. Você viu a Marcinha? É o inverno que deixa ela com a voz mais grossa. Oh, Top Model, sabe? É, o inverno é assim, gente. Ele deixa as pessoas com uma voz mais grave. Imagine, qualquer dia eu não posso falar se acontecer isso, né? Vamos lá, Marcinha, então, de O Grande Mulheres da História de Hoje trata da recente história da luta da menina paquistanesa, né? Muito famosa, todo mundo conhece, a Malala. Então, vamos ouvir um pouquinho da Malala. Mulheres Transamérica. Grandes Mulheres da História. A paquistanesa Malala Yousafzai é um dos grandes nomes da luta pelos direitos das mulheres. Seu engajamento fez com que ela se tornasse, aos 17 anos, a pessoa mais jovem a ganhar o Prêmio Nobel da Paz, em 2014. Malala queria apenas que ela e suas colegas tivessem o direito de estudar, o que, em seu país, é proibido para meninas. Mesmo perseguida, ela não se calou e nem desistiu da luta. Mas, em outubro de 2012, quando voltava da escola, foi atingida na cabeça com um tiro a queima-roupa. A justificativa do porta-voz do Talibã é que ela seria um símbolo dos infiéis e obscenidade, uma ameaça contra o Islã. Depois de um longo período de recuperação, contou sua história no livro Eu Sou Malala. Filha mais velha de um professor, Malala desde cedo teve um incentivo do pai para estudar. Ainda antes do nascimento da filha, ele já havia fundado uma escola que recebia meninos e meninas. As coisas ficaram ainda mais difíceis quando o Talibã tomou controle da região onde viviam, impondo regras rigorosas. Por várias vezes tentaram fechar a escola ou até mesmo destruí-la. Escondíamos nossas bolsas e nossos livros sob o xale. Meu pai sempre dizia que a coisa mais bonita nas aldeias era ver as crianças usando uniformes escolares, mas agora tínhamos medo de usá-los, conta Malala em seu livro. Apesar disso, Malala, embora muito jovem, não se calou e seguiu firme em seu ativismo. Dava entrevistas, expunha suas ideias e chegou a ganhar alguns prêmios. Sentar numa cadeira, ler meus livros rodeada pelos meus amigos, é um direito meu. Depois do atentado e de um longo período entre a vida e a morte, ela foi exilada em Londres com toda a sua família, mas sonha ainda com um dia em que poderá voltar a seu país e viver livremente. Acredito firmemente que retornarei. Ser arrancada de uma nação que se ama é algo que não se deseja a ninguém. Assim afirma Malala. Pois tendo você, meu brinquedo. Legal, hein, gente? Acabamos de ouvir Fugaz. Quem não conhece essa música, quem não dançou, quem não canta, Marina faz parte, né, da nossa história já. Grande, grande compositora, cantora, muito legal. Gente, aqui uma dica pra vocês, pra não errar na maquiagem, tá? Que agora no inverno, assim, é meio complicado, né? A pele fica um pouquinho sensível, então vamos não errar. Mas não tenha medo de usar cor. Um esfumaçado ou delineado colorido é tão sexy quanto um preto. Tem medo de ficar exagerado? Comece marcando apenas a linha dos cílios. Os inferiores ficam ótimos destacados. No inverno, aquela dica, né, gente? Tomar cuidado, porque fica carregado assim. Então, prepare o terreno para o esfumado. Para fazer um smoking eye bem feito, é importante preparar a pálpebra primeiro, né? Que é essa que pega, né, gente? Passe um primeiro e antes de aplicar a cor desejada, esfume um pouco de marrom para marcar o côncavo e criar a profundidade. Bronzer e contorno são coisas diferentes. O bronzer foi feito para dar um pouco mais de cor ao rosto, como se aquecesse a pele, igual a um bronzeado mesmo. Usá-lo como contorno pode deixá-la com aspecto alaranjado. Cuidado, hein? Para fazer contorno, utilize pó compacto, é muito 10. Ou bases um pouco mais escura que a sua pele. Bacana, né? E o gloss? Pode e deve. Desencane de usar sempre batom mate. Uma boca mais glossy pode ser, sim, muito chique e muito sexy também. Esqueça as regras de maquiagem. Às vezes, muita regra, deixa você com aquela cara de boneca de pano, né? Então, faça, vai, você já sabe se maquiar, use a tua criatividade. Não importa quantas dicas de maquiagem você leia, que todo dia a gente tem zilhões, né? Ou, de repente, quantas tutorias você assista. Maquiagem é construção de estilo. Deve ser divertida e combinar com você. Então, nada de achar que não pode usar sombra azul ou batom laranja por causa disso ou daquilo. Se der vontade, se joga, menina. Faça. O negócio, assim, é um negócio certo para tudo isso, é você ser feliz, tá? Faça a tua maquiagem e saia sorrindo, que contra um sorriso, nada contra, viu? Você só vai sair ganhando. Porque você olha pra uma pessoa, abre aquele teu sorrisão, acabou, você desmancha ela, tá? Então siga em frente, lembre-se do Mulheres. Sorriso, hein? Vamos lá, Marcinha? Mulheres Transamérica. Como tá a sua postura no trabalho, hein, meninas? Como? Não é algo para se brincar. Por isso, a fisioterapeuta Aline Cristina da Silva nos alerta. Então, toma cuidado, não brinca, gente. Tá lá no trabalho, não esqueça. Vamos lá, Aline. Dicas de saúde. Mulheres Transamérica. Bom dia, Mulheres Transamérica. Aqui quem fala é a Aline, fisioterapeuta e instrutora de Pilates da Clínica Reabilitar. Hoje irei falar a vocês sobre a postura no escritório. Vamos começar pensando. Vocês já observaram seu ambiente de trabalho? Ou a postura de vocês no escritório? Isso não custa muito, não é mesmo? A partir daí, irei dar algumas dicas quanto a uma boa postura. O ideal é ter os objetos de uso frequente próximos de você, evitando assim o girar de tronco e o pescoço bruscamente. O centro do monitor do seu computador deve estar a nível dos seus olhos. Se necessário, coloque livros debaixo. Mantenha os seus pés no chão e bem apoiados, com os joelhos a 90 graus. Mantenha a coluna ereta, já que a tendência é deixar a postura cair para frente enquanto se lê ou escreve. Durante a leitura de um livro, documento, papel, evite dobrar-se sobre a mesa, ou seja, mantenha um bom alinhamento da postura, sem levar o pescoço e a coluna para frente. Lembre-se, você não precisa ir até o objeto, traga o mais próximo de você. Essas são apenas algumas dicas, mas vale ressaltar a importância da consciência corporal, já que não damos conta que muitas vezes passamos longos períodos sentados e mal posicionados. Também ressalto a importância de uma atividade física para um condicionamento físico e manutenção de uma boa postura. Qualquer dúvida, procure um profissional para ajuda ou orientações. Mulheres Transamérica. Vem chegando o verão, um calor no coração. Essa magia colorida, coisas da vida. Não demora muito agora, toda de bundinha de fora. Topless na areia, sereia. Essa noite eu quero te ter. Toda se ardendo só pra mim. Essa noite eu quero te ter. gente, que música legal, hein? Uma Noite e Meia a gente acabou de ouvir com a Marina. Maravilha, hein? Marcinha, antes do nosso espaço de psicologia dessa semana com a doutora Marta Busanello, repassamos o convite para um encontro de casais promovido pela Primeira Igreja do Nazareno. Hoje, das 14 às 19 horas, na rua Edésio Campos, número 12, Jardim Panorama. Então, estão todos convidados, né? Encontro de casais, Primeira Igreja do Nazareno, hoje, das 14 às 19, rua Edésio Campos, número 12, Jardim Panorama. E agora, a gente vai ouvir o recado da psicóloga doutora Marta Busanello. Informação Mulher. Mulheres Transamérica. Bom dia, Mulheres Transamérica. Hoje tenho uma pergunta para você. Tristeza ou depressão? Quando se fala em depressão, estamos falando de muita tristeza e infelicidade. Mas a recíproca não é verdadeira. As pessoas ficam tristes e isso pode não ser um sintoma depressivo. Pode ser uma tristeza por estarem vivendo situações corriqueiras do dia a dia, ou por causa dos imprevistos e surpresas da vida. E para entendermos essas diferenças, vamos tentar entender o que é a depressão, seus sintomas e como tratar. A depressão é uma alteração do humor caracterizada por tristeza profunda, acompanhada de apatia, desânimo, inapetência, insônia, pessimismo, desinteresse sexual, desinteresse pela higiene e um sentimento de falta de sentido na vida. Esses sintomas podem ou não se alternar com seus contrários, como é o humor exaltado, chamado de mania, ou em grau mais leve, hipomania. Nos sintomas depressivos, nos sentimos pesados e somos fardos aos que convivem conosco. Já os sintomas de mania, nos sentimos ótimos, achamos que não necessitamos de nenhum tipo de ajuda. O que, entretanto, os familiares percebem certas inadequações, falta de limites, gastos exagerados e assim por diante. Isso nos leva a perguntar se eu tenho esses sintomas. Sou doente? Estou doente? O que se passa comigo? A psicanálise traz sua contribuição no sentido de pensar estas questões. Embora não seja claramente detectável, há sempre um evento desencadeador dos sintomas, que pode ser um sentimento de perda e de luto. Às vezes, ele pode passar desapercebido, mas está lá. O que acontece é que cada vivência desse tipo em nossas vidas enlaça em outras anteriores. Ainda que possamos não nos dar conta disso, potencializando cada uma delas. É importante distinguir quando se trata de tristeza como resposta ligada a situações normais da vida. Hoje, cada vez mais, temos dificuldades de conviver. Infelizmente, estamos cada vez menos preparados para suportar os sentimentos de tristeza. Além de evitarmos frequentemente, buscamos o prazer, a satisfação e o imediatismo. Por exemplo, hoje se exige de um adolescente que seja feliz, que viva esse momento único e mágico. Pode parecer estranho, mas é comum em adolescentes sentimentos depressivos pelo luto. Um luto difícil de fazer diante da perda do corpo infantil, das vivências e expectativas que já não cabem mais, agora tendo que se adaptar às novas e complexas expectativas do mundo adolescente, com tantas mudanças. Outro exemplo é de mães que recentemente tiveram seus bebês. Acolhidos com muito amor, vivem sentimentos de luto. Pensem comigo. Essas futuras mamães, além de muitas mudanças hormonais, o estado do humor da gestante vai sofrendo modificações. Parece que toda sua vida fica amorosa. Sua atenção fica em torno de tudo que diz respeito ao seu bebê. o que é muito importante no sentido de colocar a mãe em sintonia com o bebê, favorecendo os cuidados que necessita. Porém, após o nascimento, a mãe se depara com o vazio do seu corpo, com as demandas do bebê, com os confrontos entre o bebê que havia imaginado e com o bebê real, que agora ocupa tanto espaço na sua mente e na sua vida. Essa depressão pós-parto, como a depressão do adolescente, se considera uma depressão normal. Isso não quer dizer que não vamos considerar a ocorrência de quadros com características muito intensas, com enorme prejuízo para a vida da mãe ou do adolescente, ou ainda de qualquer pessoa. Com certeza, demandam uma atenção especial. Nos casos de depressão em adolescentes, deve-se prestar muita atenção aos sinais que possam indicar algum risco de suicídio, especialmente se além do isolamento e dos sintomas já mencionados, surgirem também outros sintomas, como ideias estranhas ou mesmo delirantes, acompanhados ou não de alucinações. Acontece que vivências de perda provocam a necessidade de elaboração do luto, processo muitas vezes difícil de conviver, que é sofrido para quem a vive e é difícil para as pessoas próximas suportarem. Por isso, utilizamos os mecanismos de defesa contra o sofrimento, sendo que a mania ou hipomania é uma das formas de defesa para não entrar em contato com as dores. O problema é que tais defesas prejudicam o trabalho de luto, prolongando e até cronificando os sentimentos de perda, podendo acarretar prejuízos no encaminhamento de sua vida. Por isso é muito importante que estejamos atentos aos sinais que possam indicar que uma tristeza deixou de ser algo simples e passou a se intensificar, afetando nossas vidas ou de alguém de nosso convívio. Mas, felizmente, sempre podemos contar com tratamento psicoterápico, psicanalítico, e em alguns casos pode haver a necessidade de administração de medicamentos como recurso auxiliar. Até o próximo encontro. Mulheres Transamérica. dizer que eu te amo. Se engano, que eu preciso dizer. Bacana, hein, gente? Preciso dizer que te amo, Marina. Antes disso, a gente ouviu o recado, né, da psicóloga doutora Marta Busanello, que atende no Instituto Clínico Aliance, da Rua Rio Grande do Sul, 590, e atende pelo fone 3025-2169. 3025-2169. Muito obrigada à psicóloga Marta Busanello pela participação com a gente aqui no Mulheres Transamérica. E aí, meninas? Você está preparada para uma viagem sozinha? Será que tá? Bom, se ligue nesta dica exclusiva aqui do Mulheres Transamérica para você. Vamos lá? Mulheres Transamérica, comportamento e etiqueta. A mulher que viaja sozinha. Hoje as mulheres estão mais confiantes e independentes e viajam sozinhas com mais frequência. Vão a escolas de golfe, cruzeiros de veleiro, caminham nas montanhas, percorrem trilhas a cavalo ou praticam canoagem. Há muitas informações dirigidas especificamente à mulher que viaja sozinha, inclusive livros especializados muito úteis com sugestões de lugares para ir e coisas para fazer. Algumas mulheres não se sentem à vontade em comer sozinhas, especialmente à noite, mas o serviço de quarto não é a única opção. Uma mulher deve sentir-se à vontade comendo sozinha no restaurante do hotel onde está hospedada. Nesse aspecto, o bar do hotel é um local perfeitamente adequado para tomar uma bebida a sós. Se o fato de sentar-se num bar sozinha a faz sentir-se intimidada, leve consigo um livro, um jornal ou cartões postais. Desse modo, se houver alguma proposta indesejável, você poderá dizer delicadamente que quer terminar de ler o livro ou de escrever os cartões. Por outro lado, se a pessoa que a abordar parecer agradável e você estiver disposta, então aceite, sem hesitar, uma bebida que lhe seja oferecida. Se houver um convite para outra bebida ou para jantar no hotel, você pode aceitar, mas diga-lhe que gostaria de pagar a próxima rodada de drinks e também sua parte no jantar. Se quiser jantar fora, o concierge do hotel poderá sugerir-lhe um restaurante adequado dentro de suas posses, onde haja boa comida e você se sinta à vontade. É uma triste realidade que em muitos estabelecimentos, mesmo os mais caros, as mulheres sozinhas nem sempre sejam tratadas tão bem como os homens na mesma condição. Uma solução possível é comer mais cedo, porque os restaurantes geralmente prestam um serviço mais obsequioso quando não estão cheios demais. E se encontrar um restaurante do seu gosto, não hesite em continuar frequentando-o. Um evento cultural, teatro, concerto ou balé é perfeitamente adequado para se frequentar sozinha. Em algumas partes do mundo, ir ao cinema pode ser muito desagradável para uma mulher desacompanhada. Mas se você escolher um lugar perto do corredor, poderá sair com facilidade se alguém a incomodar. Até onde você deseja se aventurar sozinha depende tanto dos costumes locais como de sua personalidade. Em algumas cidades e países, a mulher sozinha deve ser muito prudente. Mas em qualquer caso, se alguém puxar conversa na rua de uma cidade estrangeira, é melhor não incentivar. Bacana, né, gente? A dica tá dada por aí. E infelizmente a gente tem que ouvir esse tipo de coisa, né? Uma mulher, é dica de uma mulher sozinha aqui, pá, pá, pá. Meu Deus, que mundo é esse? Uma mulher sozinha em qualquer canto do mundo, gente. É todo mundo, sei lá. Eu vou até ficar quieta, porque eu não vou entender isso aí nunca, né? Então eu vou ficar caladinha. Mas agora, a gente chegou no momento antes da música. Eu acho que é muito importante esse momento também. É o momento de espiritualidade, Marcinha. É, espiritualidade deste Mulher e Transamérica, né? Anitta Keio, da Associação de Caridade Santa Rita de Cássia, traz pra gente uma reflexão da semana. Sempre estamos convidando entidades que queiram fazer essa parte, né, da reflexão aqui do Mulheres. Então fica bem à vontade, se você tem alguma reflexão, você faz parte de alguma entidade assistencial, você pode estar entrando em contato aqui com Mulheres Transamérica sem problema nenhum, tá? WhatsApp 88282828, fanpage Transamérica Foz e o fixo 3028-2828. Você fala com a Luciana e você anota o que você quer saber, você pergunta para ela e ela vai te responder, ok? Então vamos lá com a Anitta Kay, a reflexão da semana. Informação Mulher. Mulheres Transamérica. Olá, Mulheres Transamérica. Meu nome é Anitta Keio, faço parte da Associação Santa Rita de Cássia, que fica na paróquia São João Batista. Hoje, aproveitando esse tempo o qual nos concede de falarmos sobre nossa espiritualidade, hoje aqui estou para falarmos um pouco sobre a esperança. Somos chamados a viver a esperança em todo momento, especialmente nos momentos de nossas tribulações. Poderíamos até dizer como São Paulo, que nos gloriamos até das tribulações, pois sabemos que a tribulação produz a paciência e a paciência prova a fidelidade e a fidelidade comprovada produz a esperança. E a esperança não engana, que o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito que nos foi dado. A esperança, irmãos, suscita o ânimo, nos traz tirar força de nossa fraqueza, buscando-a no Senhor e chamando-o a pôr o máximo esforço de nossa parte para alcançar a meta, como ele nos convida à felicidade plena. E é isso, irmãos, a esperança nos leva a caminhar de cabeça erguida, sempre esperando no Senhor, sempre esperando que um dia o Senhor, com a sua mão poderosa, nos glorificará e nos concederá a graça de nos realizar naquilo que tanto almejamos. Não percamos a nossa esperança, depositamos todos os nossos anseios no Senhor e no Senhor alcançamos a graça de realizar o nosso desejo, o nosso anseio. Meu muito obrigada a todos que estão nos ouvindo. Que Deus os abençoe. Bom dia. Mulheres Transamérica. Chance em paz. Me disse vá, que eu não fui. Não faça assim. Não faça nada por mim. Não vá pensando que eu sou seu. Não faça assim. Não faça nada. Não faça nada. por mim, Marina. Linda música, sem comentários, né? Então, mas nós temos mais uma dica aqui. Gente, tá frio, né? O gostoso tá lá fora, no solzinho, mas aqui dentro do estúdio, eu e a Marcinha aqui no... Tac, tac, tac, tac, tac, tac. Mas tá tudo bem, né? Fazer o quê? Gente, vamos ouvir a Rosana Ferreira, que é uma manicure conceituadíssima em Foz do Iguaçu. Não tem quem não conhece Rosana Ferreira, né? Inclusive, através do seu Facebook, ela fica... eu não sei se diariamente ou semanalmente, ela fica colocando as dicas para as meninas aí, né? Do que tá na onda, do que estão usando, aquelas unhas maravilhosas. É bacana. Então, hoje ela... Vamos ver o que... Os cuidados com as unhas também, ela comenta. Vamos ver o que, ela traz hoje para a gente. Fala aí, Rosana. Informação Mulher. Mulheres Transamérica. Bom dia, Mulheres Transamérica. Eu sou Rosana Maria Ferreira, manicure depiladora. Hoje eu vim falar com você, amiga, que não consegue deixar crescer as suas unhas, pois são muito fracas ou roídas. Com tantas novidades de esmaltes lindos, unhas decoradas e tantas novidades, fica fascinada para deixá-las crescer e não consegue? Então, alongue suas unhas com gel, porcelana ou unha tips ou fórmula 1. O único cuidado que deve ter é na hora de retirá-las, pois ao forçar estará retirando toda a queratina das suas unhas, ou melhor, é tirá-las com acetona ou com a profissional que as colocou. E nisso, quando você está com ela, suas unhas crescem e além de ficarem lindas, e você perde o hábito de roê-las. Então, pense nisso. Aí, brigadão, Rosana. Bacana, hein? Vamos cuidar das unhas, meninas. Ainda mais agora no inverno. Ui, ui, ui. Ui, ui, ui. A gente faz ui, ui, ui pra tudo, sabia, Marcinha? Se tá calor, ai, que calor, papapá, não sei o quê. E aí agora tá no nosso inverninho, que é muito bom pra matar aqueles bichinhos asquerosos aí da dengue, etc e tal, né? Faz parte, precisamos disso, né? Então, mas a gente reclama. Isso aí faz parte, o ser humano é assim. Tem que reclamar. Se ele não reclamar do calor, do não sei o quê, qualquer coisa tem que reclamar. Não pode olhar e dizer assim, puxa, que friozinho bacana, né? Que calor, não sei o quê, tá, tá, tá. Não, mas a gente reclama. Faz parte. Reclamamos de tudo. Vamos lá. Vamos ver o que diz pra nós a cantora Elza Soares. O cabelo black faz parte de mim e tenho de exaltá-lo. Bacana, hein? Ela tem 78 anos, é de uma época em que mulheres de black power e fios cacheados podiam ser mal vistas no show business. Mas a artista que esteve no desfile de João Pimenta, nesta quinta-feira passada, 28, durante a 41ª edição da São Paulo Fashion Week, conta que não se rendeu à chapinha por uma questão de princípios pessoais. Cada um tem a sua beleza e se você passa por cima dela, fica horrível, comenta. A minha beleza é o cabelo cacheado, cabelo black. Ele faz parte de mim e eu tenho que exaltá-lo. E é por isso que ela diz lutar para que o movimento que tem incentivado a beleza natural continue ganhando força. Espero que não se torne uma moda, porque ela vem e vai embora. Quero que perdure, que fique de vez, explica. Então, quase aos 80 anos, Elza não abre mão da maquiagem bem marcante, principalmente os cílios postiço. Acho uma loucura deixar de fazer as coisas por causa da idade. Gosto de fazer tudo o que gosto, afirma. Em relação aos efeitos do tempo na pele, ela, que já foi bastante criticada por suas intervenções estéticas, diz que a melhor dica é não dar bola. O tempo que passa pela gente não é a gente que passa pelo tempo, conclui. E olha, pensando bem, presta atenção no que, uma senhora, uma lady aí, ó, de 80 anos, quase 80 anos, né? Ela é positiva no pensamento. Então eu acho assim, quando ela fala que o tempo vai chegar para todo mundo, não adianta. Quer fazer uma cirurgia, quer fazer um procedimento, uma intervenção estética? Faça. Cada um é dono de si. E se você ficar tipo, o que vão pensar, o que, vão dizer? Você não vai fazer nada. Você vai ficar fechadinha numa caixinha de baú lá, que nem um baúzinho, né? Fica naquela caixinha, não vai sair de casa e não vai fazer nada. Porque Você abriu o portão, pôs o teu pezinho para fora, já tem alguém te olhando e vai criticar. Que isso aí é normal. Se não for o cabelo, é a roupa, é o jeito, é qualquer coisa. Porque isso aí faz parte da maioria do ser humano, né? Agora, uma pessoa que é bastante feliz, que ela é realizada, que ela tá de bem consigo, ela já te olha diferente. Ela é feliz, então ela quer que você seja feliz também. Então ela vai te olhar e vai ver o lado bom em você. Ela vai ver alguma coisa bonita em você. E é essa pessoa que eu admiro e aplaudo pra caramba, viu? Porque é raro, né? Eu não vou falar somos, porque eu acho que eu não faço parte, eu ainda estou caminhando na aprendizagem, assim, para melhorar o meu dia a dia. Então, quando vai pensar em criticar, baixa teu olhar, olha pro lado e você não tem nada que ver com o próximo. Procura se olhar no espelho e cuidar de você. Então, deixa o vizinho, deixa o próximo e larga a mão, viu? Porque você criticou, daí você vai lá na frente do espelho e veja o que, que você tem também, porque perfeito você não é. Perfeito aqui na Terra é só Deus. Não é assim, Marcinha? Então, eu tô com a Elza Soares, tem que usar mesmo esse cabelo black, que é lindo demais. Eu tentei fazer, né? Fiz assim, aqueles permanentes, assim, meu Jesus do céu. Melhor tirar, porque senão, quem tem o cabelo black ia realmente passar uma tesoura no meu. Então, vamos ficar cada um na sua, vamos tentar, vamos aplaudir ela, porque ela é bacana, ela sabe o que ela quer e não abre mão. Isso aí, aplausos a grande Elza Soares. Gente, vamos ouvir mais uma música da Marina, porque ela é maravilhosa, né? A gente vai ouvir mais uma música da Marina e talvez a gente na volta já esteja passando para o Guilherme Wojtkowski, que é isso, Marcinha, com o programa Fonte. Mas a gente vem fazer essa transação ao vivo aqui com o Guilherme, para não acharem que nós, ai, as mulheres, no homem não fala. A gente deixa o Guilherme dar um oi para vocês, né? É bacana isso. Então vamos de Marina, Marcinha? Mulheres Transamérica. Thank you. bacana, hein, gente? Marina Acontecimento. Fiquem agora com Guilherme Wojtkowski no programa Fronte. Você ouviu aqui no 104.5 Mulheres Transamérica.